Gol 1806. Autorizado, Gol 1806, obrigado. Localizador 63. Chamou o controle? Com 6315, localizador. 7315, aguarde transferência. Tráfego da companhia 8 milhas à frente de sua posição, 1 hora. 7-7-3. Azul 4089, pushback acionamento na remota 13-13. Autorizado, Azul 4089, chama táxi. Camarada. Controle 120, decima 8, mau voo. 208, boa. Gavião negro. Paulo Salvador, boa tarde novamente, 732-16. Você peguei a nossa saída prevista? Zero estabilizou? Nesse instante. Torre 186. 186 com a torre, chaneamento 320, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, bola 754 e coluna Puca. Até 2000, torre 186, ou chaneia 315. Então 3144, desça para 2000 pés e ajuste no 05. 2015, 3144. O 360 para Guarulhos, 01, 444. Firmando Elton 3805, Guarulhos. Firmativo, 3805. Firmativo, 340 Guarulhos, já aprovado, número 3, está cópia, aguardando a subida da Euleda Bridge, outra 3805. Da Euleda Bridge, graças, 3805. 010 por 10 milhas, afirmativo, certo, Delta. Certo. Salvador, boa tarde, Rolão 754, Mapuca. 754, saída da PUCA, vigilância, no perfil. No perfil, bora 754. Aqui a linha decola de imediato. VO nível 350, VO Perwisk 58 até Orago, após direto. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida PUCA com transição Caju. O controle 120.8, aciona 5467. Utilizaram a CO 350 Peruísque 58, Orago após direto, pistão no zero, curva esquerda, Tuca, Caju, 5467-120801924. Correto, 5467, chama pronto, portão 03, Gol 1924. Camarada. 1806 para o táxi, POB 127, autonomia 0220, Altana Recife. Confirme só o POB? 127. Gente, autorizado táxi de Apátio, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 105, bom voo, gol 1806. Apátio, Índia, ponto de espera da pista 10, torre 118, decimal 60. Bom dia, bom trabalho, gol 1806, altímetro 10, 105. Sigo na 5. Ô, certo, Delta controle. Prossiga. Tem tráfego à sua esquerda, posição 10 horas, 3.5 milhas, cruzando 3.800 pés. Tráfego não te quer, certo, Delta. Lima 8, mão low. Controle 1218, Lima Fiat, graças. Senhor Salvador, boa tarde, Oxanel, 6315, no Yeller. Boa tarde, 6315, continua a aproximação, número 2 para pouso. Número 2 para pouso, 6315. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu Lima Alfa Yankee no perfil da Dael. Perfil da Dael, vigilância, Lima Alfa Yankee. Gente. Boa Tango 1806. Essa função 02 chama pronto, TAN 32 no meio. Chamar. Mais direta da 107. Tá ligado, fala na final. Chama na final, certo, Gabo. Nível 340, via rota conforme. Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, Bridge. O controle em 120, décima 8, aciona 5472. Aciona 141, esse é o controle. Aciona identificação, ajuste no 095 e desça para 2000 na via bom. 1015 via bom, é a 141. 620. Treinamento correto, portão 01 no chama pronto, TAN 3805. Chama pronto, quando pronto, TAN 3805, obrigado. 6315, vento 170 graus com 99, altímetro no 05, livre pouso não no 0. No 05, livre pouso pista no 0, chamar 6315. Boa tarde, solo de Salvador, Oxenai 6320, livrou nossa escuta. Oxenai 6320, boa tarde, táxi via Alfa, reporta para ingresso da 3 Juliette. Via Alfa vai reportar para ingresso na Juliette, Oxenai 6320. Solo azul 4089, Tauro táxi, POP 126, autonomia 3 horas e 40, altera com fins. 4089, autorizado táxi via pátio, Índia, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 6, o ajuste 1095, bom voo. 1095, pátio 1, via Juliette, Índia, chama ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 62, obrigado, mais o 4089. Chame Recife, frequência 1685. Chama agora Recife 1685. Chama, boa tarde. Boa. Solo Salvador, agora no 394, autorização Galeão 360. 394 Galeão 36, já aprovado, 1 minuto para cópia. O Xené 6320, observa a passagem do Embraer da Azul, ingressa Juliette, portão 62. Visual com o Embraer da Azul, ingressa Juliette, portão 06, o Xené 6320, obrigado. 6315, solo 45, livre à direita, solo em 121, decimal 9. Direita 1219. Nível 360, via rota, antes do Luno 0. SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena. Decolagem da 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da Leda e após Leda, direto Bridge. Controle 1208, aciona 5470. Para 11 horas, 1000 pés abaixo. Na positivo, helicóptero não vai interferir com a sua aproximação. Com transponder e 120 decimal 8 ponto 8, na 394. Chama pronto para pushback acionamento no 394. Chama para o pronto. Xené 6315, Alfa Juliette, portão 04. Está presente pro de Duna, muito obrigado, Diego Cigrafico. Serra aqui da Delta, prosseguindo para a rotatória agora, ciente da aeronave da TAM a 4 milhas para pousar na 10, chame a torre 1186, serra aqui do Delta. 86, certo, Delta, graças. Ah, Salvador, 35489, informação Serra, Vitória da Conquista, autorização. 5489 da Trip, Vitória da Conquista, guarda cópia, número 1 para cópia. Na cruz, cota. Salve, Senai, 6315. Cruz, pista 10, vento 140 graus, 109, esquina, gama 0, 105, check-tank. baixo e travado, livre pouso no 0-3-1-4-4. 1-8-0-6, decolado 4-6, controle 1-2-0-2-1-8. Oi. 1-8-0-6, decolado 4-6, controle 1-2-0-1-8. Oceano 210, controle, via mar e desça para 2000, ajuste 1015, Oceano 210. Para 2000, na mar 1015, Oceano 210, poderia voar ITAP ou Duna, senhor? ITAP autorizado. Obrigado, vamos ITAP, 210. Salvador, boa tarde, vai ser o controle, contato radar. 5489, pronto para cópia? Pronto para cópia, senhor. 5489, Salvador, Vitória da Conquista, nível 200, decolada no 0, primeira por direita, prefira sair da Arbor após direto Vitória da Conquista. 5507, no transponder, controle 120.8, 35489. Combinado, Conquista, nível 200, a partir da pista 10, curva direita para sair da Arbor, depois direto VDC. 5507, no transponder, 108 pela frequência de saída. Correto, cotejamento, o PAC encontra o 3. É o 3. É só o segundo ponto, estacionamento, puxa. Bota, Léo, obrigado. Autorizado, pouso pista 17, vento 140 graus 109. Pouso autorizado, 17, certo, Léo. 1-3-3, formação Sierra, confere o autorizado Congonha 360, decola da 1-0, primeira curva direita. Prefira a saída da El Leda, após Leda voa posição Bridge, onde intercepta a rota Epizolu 1-6. 5506, o transponder, o controle 120.8, Gol 333. Autorizado com o Gol 360, decola da 1-0, curva direita, prefira a saída Leda, saída da El, transição Leda, e após voa Bridge, Epizolu 1-6. Nota com o padrão plano, transponder é 5506, controle extendente 120.8, obrigado. Só confirmando, em bridge intercepta a rota Epizolu 1-6. Em bridge intercepta a Epizolu 1-6. 2000 a sudoeste. 7, então vou lá no Dona, 6141. Túlio Lima Alfa Yankee. Prossiga. Autoriza após da El voar direto Eudes. Lima Alfa Yankee, da El Lido a princípio. Da Elveda Lima. Oceano 141, velocidade 180. Reduzindo, 141. Ponto espera pronto, azul 4089. Mantém ponto espera azul. Mantém. Salvador, Gabriel Negro, Negro, seu patrão do vento, forma 57, aproximar direto para o Pátio Militar. Gavião Negro autorizado, vento 150 graus 09 nós. Reporte no solo controlado, Gavião Negro, sem interferir com o eixo de aproximação da pista 10. Autorizado, então, aproximação direto para o Pátio Militar, sem interferência com o eixo. Autorizado o backtrack até o pátio da pata, pela pista, o CR Kilo Delta. Seu solo é os 4-8. Oceano 141, passo através da Baía de Aratu. Tráfego número 1, está a 4 milhas de duna. CR 41, está com tráfego na esquerda. Azul 4069, ali mantém pista 1-0. 4089, ali mantém pista 1-0. Oceano 41, vetoração, direita, proa 230, continue descendo para 2000, está limitado pelo localizador. Direita 230, limite a lote, 6141, 2000. 21, 60 graus, 109, esquina 9, 05, reporta no solo controlado. Vetoração fechado 49. 4089, altura 0, decolagem pistão 0, vento 160 graus, 0, correção, 160 graus, 09 mais. Informo dois helicópteros na final direto para o pátio militar, não vou interferir com a sua decolagem. 4089. Ed 4089, decolagem capistão 0. Tan 3216-02 do portão, coordenação equipe de solo, reporte pro táxi. Chegar o trem, chama a torre, 1186. Você sai com a torre, 786, eu sigo 595. Torre é o trip 5595 no log. 5595, continue a aproximação, guardando informação de pista livre, vento 160 graus, 10 mais. Quem liga na 015, cheque trem. Aí de cima, reporta quanto com o cheque. Reporte então quando totalmente pronto, tá 3 vezes no melhor. Reportado. Latão. Controle, poderia confirmar a frequência do centro Recife do 1806? Positivo, capitão. A frequência é 12685, melhor centro de controle do Nordeste. 1285, obrigado, 1806. O seu solo é 5-2. Azul 4089, correção, trip 5595, autorizado pulso pistão 0, vento 170 graus, 099, cheque trem. 7, livre pouso, baixou e travou, sigo 595. Azul 4089, decolado aos 5-2, controle 120, decimal 8. Muito obrigado, parceiro, boa tarde. Boa tarde, Salvador. Azul 4089 vai ainda iniciar a curva direita, 1500 pés agora. Pode ler, se possível. Azul 4089, este é o controle, Salvador. Meu cordial, está em contato radar após 2000, Leda, câmbio. Sensacional, muito prazer. Oceano 141 em aproximação, 4.7 milhas para o externo, chame a torre 1186, Oceano 41. 86, obrigado, até daqui a pouco. Até. O número 0009 novo portão, coordenação aqui pro solo, reporte pro táxi. Chamada para o táxi. O número 0009. Número 0015, reporte baixado e travado. Ele quer, é amarelo. Paulo Salvador, 35489 para pushback e acionamento, no passo 3. Afirmativo, coordenação equipe de solo e trip 5489, reporte quando pronto para o táxi. Reportaremos, senhor. Solo 55, livre à direita, frequência do solo em 1-2-1-9, poderia chamar o solo em 10, por gentileza? Confirme, 1-2-1-9, confirme o resto da mensagem. Poderia chamar o solo em 10? Ah, ok. Obrigado, bom dia. Estamos 1-2-1-9, 461-41, correção, 35595. Oxenema 141, autorizado pouso pista na 0, ventuna 70008, mais que na 0, na 5, check trem. Achado checado, livre pouso na 10, 6141. Pronto, aí. Aí, patrulha, mantém position. Salvador, boa tarde, eu sou 3193, informação Sierra, solicita coordenação 380 Galeão. Tem 3193 Galeão, informação em curso Sierra, pronto, cópia. Pronto, cópia. Tem 3193 Galeão autorizado, nível 380, decolado 10, primeira curva direita. Defesa a saída da El Lida, após Lida, voa posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulu 10. 5513 no transponder e o controle no 20.8, tem 3193. Autorizado, nível 380 para o Galeão. Decolada 10 em curva direita, saída da El, transição Lida, após Lida, Bridge e após intercepta a Pesulu 10. O controle 120.8, transponder 5513 para 3193. Protegimento correto, depois quando pronto no portão 1-1. Paulo Salvador Gol, 1-0-0 para o táxi com 161 a bordo, 3 horas de autonomia, alternamos par CI-1. Firmativo, o Gol no 600, táxi via Pátio, Índia, no ponto espera chama 286, altímetro 1095, bom voo. E Pátio via Índia, no ponto espera da 10, chamará 286. 1600, boa. Para o pushback, acionamento Gol 924, no 3. Firmativo, Gol 924, aguarda, puxa em 3, hein? Guardando, 24. 1209, olho na área direita, seu solo ao 57. Tá, é o número 2 nesse setor, tem 32 no meio. É, tá, então, vamos reduzir, chegar o trem, chama a torre, 1186, Oceano 210. 286, boa tarde, muito obrigado, minha 210. Boa! Kilo, Ocean 6.4. Azul 4089, chame Recife, rola 251. Jeto 1 no 50008 mais. Quem não ganha no 0 no 5, cheque trem. Afirmativo no 0 no 5, guardando pista livre, Oxana 62 no 0. 489. Tripe 5595, taxi to ahead, to apron 3, stand 03. Ok, vai aquilo, aí com 3, stand 03. O trepe 5595. Melhor controle do Brasil, tá no CIA 1, se aproximando pelo setor noroeste. Se autorizado para mata, sem interferência para o final da 17. Positivo, direto para o aeroporto internacional, ex 2 de julho, aguarde transferência. Gol 924, o solo voltando. Escuta. Coordenação equipe de solo, temos uma terra da tripe que irá taxiar sua cauda. Após o mesmo livrar, taxa Índia, está livre no 03, coordenação equipe de solo, gol 924. Em coordenação com a TR, 24, chamada para o táxi. Só mesmo a tocar a captura no 0, autorizado a linha manter a captura no 0. Pois a mesma tocar, autorizado a linha manter a 1-0, 6-0 também. Boa tarde, ó. Papapapá, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, prossiga. Tá se aproximando, senhor, pelo setor noroeste, se autorizado diretamente a guarda mata, sem interferência com a final da 10 nem com a 7. Ciente, autorizado direto a guarda bata, o vento 170 graus 099, reporte no solo controlado, Mike Gillette Romeu. Autorizado direto para bata, reportará no solo controlado, Mike Gillette Romeu, grato. Meu pátio, a pista que deu cola. Juliette Vitor Charles, Salvador para Sierra, Novembro, Bravo, Uniforme, nível 105, decolado ao nosso céu, primeira curva direita, corredor axé, restrito 1.000 pés. 5514 no transponder e o controle em 119 decimal 8. Corrigindo, controle 120 decimal 8. Restrito 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. Aguarde para o cotejamento, Juliette Victor Charlie. O trip 5489 na escuta. Trip 5489, táxi um pouco mais à frente para deixar livre a área do pushback. Muito bem, estávamos só tentando evitar o jet blast à frente, mas já está livrando. Victor Charlie Coteja. Ativo 5 a bordo, 5 e 15, conquista, passo 5, chama a torre, 108 mil pressionamento, Juliette Victor Charlie, bom voo. Solo 0, solo 01 no livro à direita, frequência do solo 1 do Zuma decimal 9. Ao livrar, por gentileza, chame o solo em inglês. Afirmativo, ao livrar vai chamar em inglês, 6210. Chame 1 do Zuma decimal 9. 219, boa. Autorizado acionamento no pátio 5, chame para o táxi. Utilizo o máximo para o cópia. Vou funcionar por conta e risco, senhor. Acionamento por conta e risco. Nada. Fala, Laguna 394, pushback também, posição 5. Laguna 394, puxa de imediato. Afirmativo. Reponte quando pronto para o táxi, coordenação aqui de solo. Autorizado chamar táxi 394. Salvador, 6315, questionado. E mantém cabeceira no zero. A linha se mantém, 5489. Tem alguma previsão para o pushback do 3216? Em 5 minutos. Obrigado. Salvador Ground, good afternoon, Ocean, 6210, runway vacated. Zero zero da Gol, decolado aos 03, controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, 1600 da Gol, obrigado, até a próxima, senhor. Mike Juliette Romeu, vento 160 graus, 10 nós, autorizado, parte no solo controlado da bata. Autorizado, pouso na bata, reportará solo controlado, Romeu. Positivo. Obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde. Gol no 600, decolou no perfil Pucas Park. 1600, controle, contato radar. 004, essa frequência livre. 67, autonomia. Climativo, gol no 924 em Índia, no ponto para chamar, 2186, altímetro 1095. 2186, 1095, 24. Chanel 6210, maintain position. Maintain position, Chanel 6210. 5489, vento 160089, autorizado com as pistas 10. Iniciando 5489. Prossiga no 600. Foi direto de par. Vai voar de par, 600. Bom, 934, próximo ponto de espera. 1924, Lima, tempo sino zero. Lima, tem 924. Cinco, quatro, oito, nove, da trip, decolada 05.